Na ceia ele se levantou, o mestre que ao mundo amou, com toalha e bacia em mãos, lava os pés, nos traz perdão. Pedro diz: Senhor, não pode ser. Mas Jesus responde ao meu querer: se não lavares, não tens parte em mim. Amo-te, Pedro, vem e segue assim. Amor que se entrega, amor que não falha. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Novo mandamento em meu coração, nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vocês se amarem, amarem uns aos outros. O Filho do Homem glorificado, Deus em nós, sempre ao nosso lado. Um de vós me há de trair, a dor que vem não há como fugir. Mas em meio à dor o amor prevalece, em cada lágrima a esperança cresce. E ao final um novo amanhecer, no amor que é eterno iremos viver. Amor que se entrega, amor que não falha. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Novo mandamento se amarem, amarem uns aos outros. Que possamos nos unir, como o Senhor nos ensinou, servir e amar sem desistir. No seu amor somos um só. Amor que se entrega, amor que não falha. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Novo mandamento em meu coração, nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vocês se amarem, amarem uns aos outros. Português e Welsh.